Sí, 84, 804. No 715, desça para 2000 pés, 1014, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, 1014, autorizado ILS X-Ray, gol 175, boa tarde, tá ligado. Tá 3171 na solo. Confirmando então, o nível ficou autorizado 340, o restante da autorização permanece. Torres de Salvador, este é o gol. 1804. No outro 04, livre pouso na 10, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. 7804. No 607, desça via para 2000 pés, ajuste 614. E agora sim, 1014, gol no 897, desça via para 3000 pés, ajuste 614. No 804, no solo aos 47, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxway Juliette. Direita na Alfa, camarada, antes da Juliette, boa noite, Alfa. Desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, gol 607. Gol 1897, desça para 2000, 1014, autorizado ILS, é o número 3, está seguindo 607 da sua companhia. Tira 2000, número 94, na diretoria de ATC, 187, lugar. solo, Gol no 804, bom dia, para nossa pergunta. Bom dia, Alfa e Juliette, perdão, Alfa e agora direto para Juliette. Alfa e Juliette, vou mostrar. Sétimo 5, localizador em aproximação, cheque trem, torre 186. Torre 186, vou no sétimo 5, obrigado, pesado. Salvador, bom dia, o Gol no 7 no 5, lembra baixar trabalho. O Gol no 7 no 5, bom dia, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 1.30 graus, 8 nós, o altímetro no 0, 1.4. Autorizado na 10, Gol no 7 no 5. Aproximando a Juliette, voo no 804. Ingresso Juliette, portão 10. É Juliette, não tem, voo no 804. Localizador, voo 607. Voo 607, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre 1186. Salvador, voo 607, na final. Confirma o 1607? Confirmo. Estou no localizador, vou passar agora o marcador. Ok, no 607, reporte, passando externo, baixar travado, aguarde pista ali para o posto. 7 no 5, solo aos 5, 3, a livrar direito 21 um, decimal 9, bom dia. Direito 21, um, bom dia, obrigado. Voo no 607, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 069, check train. Baixar travado, entendeu? Livre pouso na 10, 607. Afirma, senhor. 02, bom, 7. Estou autorizado, senhor ataque. 1897, intercepto o localizador, chega trem, chame a torre, 1186. Mantenha estabilizado, X-ray, 2186, 897. Salvador, bom dia, voo 1897, tá? Uma milha para o Índia Serra, 1-0, baixar de trabalho. Muito bom dia, voo 1897, continua a aproximação, aguardando a pista livre, vento no 30 graus, 089. E aguardando a pista livre, 1897. Voo no 607, no solo 56, livrar direito 21 decimal 9, bom dia. Alfa Juliette, portão 05. Repouso 1-0, bom, 897. 7 ao controle, meu cordial, curva esquerda, vai para Bonfi, ajuste 1014, desça para 5000, chegada Bonfi, pista 10. Bom dia, 3890, por gentileza para a cópia de autorização, chama o solo em 121 decimal 9, até já. Autorizado Recife 330, via 358. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119 decimal 8, transponder 5167. Batalha 330 para Recife 358, 10 esquerda, Puca Aracaju, 198 no controle, 567 o transponder, 3890. 3890, chama para posicionar. Oito nove sete, solo 59, a livrar direito 21 decimal 9, um bom dia. Enche a livra direita, 219. 897, bom dia. Até já. Via 217, decola da 10, curva direita, sai da gole, transição ofício. Controle em 119, decima 8, transponder 5165. Autorizado Brasília, nível 320, apesul 17, decola da 10, curva direita, sai da gole, transição ofício, 198, controle 5165, transponder. Web 5722. 722, chama para posicionar. 522. Salve Salvador, bom dia, gol 897, livro a pista, passa pra ti. 897, repórter Tênis da Juliette, via Alfa. Tênis via Alfa, contraste da Juliette, 897. Saque autorizado via PAT, Índia e Alfa. Povo de espera da 10, chama a torre 11862, altímetro 0014. 897, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, boa noite, 897. Sam 3171, autorizado a linha de colapso, estou no zero, vento 120 graus, 069. Comandante 3597, via chegada a Bonfim, desça para 2000. Desce via para 2000 na Bonfim, 3597. Com 605, desça para 5000. CN 71, vento 130 graus, 069. Não decola 07, chama agora controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, 3171, obrigado. 3153, desça para 8.014, chegada boa. Voador, bom dia, 3171, decolou. 3171, decolou, deixa o controle, meu cordial, contato radar. 2000 Leda autorizado. 2000 Voa Leda direto, 3171, obrigado. Controle 3597 na sua de zona, destino 2000, autorizado ILS? Autorizado ILS, 3597. É, 3597. Via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 11860, altímetro 1094. Está autorizado via Alfa no ponto de espera da torre 26722. 897, na escuta? No portão 01, 897, na escuta? Tan 3597, muito bom dia. Continue a aproximação, cheque o trem de pouso. Vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso na pista 10, Tan 3.